Sejam praticamente bem-vindos a mais um Praticamente Última Dose. Eu sou o Pedro Gomes e acho que a verdade não está lá fora. Que merda. Nossa. Não, é porque eu fiquei com inveja. Eu quis essa fala pra mim. Meu nome é Vitor e eu acredito. Não, não é isso não. Ah, não. Vitor. Nossa, que burro. Eu quero acreditar. É porque eu já mudei. As minhas teorias são tão foda que eu já acredito já. Treinei tanto isso no espelho hoje. O bicho não consegue fazer uma frase, velho. É brincadeira. Decorar uma frase. Faz nada certo mesmo. Eu sou o Fernando e meu nome é Pereira. Boa. Gostei. Eu sou o Wilker e eu faço parte de uma sociedade secreta. Oh. Reptiliano, certeza. Meu nome é Nádia e eu tô com inveja da frase do Pedro e do Vitor. Eu já vou fazer um disclaimer aqui, dizendo que eu vou ser o cético da parada aqui. Eu vou até falar a teoria da conspiração aqui, mas eu obviamente não acredito nela, não. Então por quê? Porque eu acho engraçado, eu acho divertido. Na época que eu escutei ela, eu fiquei intrigado, eu achei interessante. É o seguinte, a minha teoria da conspiração foi a teoria da conspiração da Terra Oca. Essa teoria, eu lembro, foi quem inclusive me apresentou ela foi o Fernando, mas o Fernando foi o intermediário, que na verdade quem contou pra ele foi o T. Carlos. Você lembra, né, do T. Carlos, né? Nossa, eu nem lembrava que tinha sido eu. Aí, ó, bom que eu nem preciso apresentar nenhuma hoje, eu já tinha apresentado uma pra você. Pior que agora que você falou, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Foi o Pereira que falou desse negócio e foi esse... Que isso? O T. Carlos? É. Então, mas foi a Terra Oca também? Foi a Terra Oca também. Cara, o T. Carlos, ele é um cara muito atípico, velho. Eu, pra mim, ele é uma mistura do menino do Lagoa Azul com aquele cara do... São Tomé das Letras lá, do Cogumelo, que toca lá aquela música, como é que é? O Ventania, né? O nome do cara? Sei lá agora. Nossa, nem ideia. Então, pra mim o T. Carlos é a mistura desses dois personagens aí. E aí ele contou pro Fernando, e aí o Fernando veio me dizer, né? Eu, tipo, totalmente inocente da parada, assim, o Fernando, cara, tem a tal da teoria da Terra Oca, primeira vez que eu ouvi falar dessa parada. Aí eu fui pesquisar depois, recentemente, e descobri que o cara que inventou essa parada, cara, vocês não vão acreditar, velho, foi o Edmund Halley, o cara que descobriu o cometa Halley. Ele que foi o cara que inventou esse negócio. Nossa. Lá em 1758, mais ou menos, ele criou essa teoria da Terra Oca, né? E começou tudo por causa do lance da Aurora Boreal. Ele achava que a Aurora Boreal era uma energia que saía de dentro da Terra, sacou? Pelo Polo Norte. E aí, como não tinha uma explicação direito sobre o campo eletromagnético, aí ficou... Ele, sei lá, sugeriu que fosse uma energia que vinha de dentro do planeta Terra, né? Aí o que que rolou? Lá pra... Esse que ano? Isso foi em 1750, mais ou menos. Ah, tá. É, não. Aí... Eu tô até com vergonha de contar minha teoria aqui, vocês estudaram bastante. Pedro com o Wikipedia aberto lá. Eu acabei de abrir o Wikipedia aqui, só pra ver um pouquinho. Uai, velho, mas... Eu fiz um mínimo, aí, faz umas palavras-chave. Ainda mais tem uma conspiração, você vai tirar de onde? Cara, mas aí... Tudo bem explicado em vídeo do YouTube e páginas... Na internet. Páginas.hpg. Não, inclusive eu acho que hoje em dia com a internet tá muito mais fácil criar teoria da conspiração do que antigamente. Apesar que esse cara é uma prova. Pois que, né, isso daí vem de muito tempo atrás. Exatamente. E aí o que rolou? Pra dando continuidade na teoria aqui, É, essa parada foi, né, meio que teorizada lá pelo Halley, só que só em 1970 que voltou a ganhar força essa teoria, porque é, alguém lá veio com a foto de um buraco imenso é, no Polo Norte, assim, tipo, alguém tirou uma foto, eu não sei se foi de avião, que porra que foi, que viram... Foi com Photoshop. É, né, sei lá. O Photoshop da época lá, né? Mas enfim, eu sei que a foto. Mas a foto, lógico, né? É, era mais uma lenda do que uma foto em si. Porque nunca ninguém viu essa foto, tá ligado? E aí, mas diziam que tinha essa foto do buracão, assim, no Polo Norte, né? E aí, o que que acontece? É, em 1970, quando começou a circular esse boato aí dessa foto do buraco, o ufólogo lá, tal de Ray Palmer, ele foi pesquisar sobre esse negócio. E ele começou a ouvir relatos de navegantes, assim, né? Aquela galera que navegava ali pelo mar ali perto do Polo Norte, assim, que a galera começava a relatar esse lance aí dos barcos sumirem. Eles estão lá, assim, tipo, navegando de boa e de repente... Eles desaparecem do nada, porque eles entram pela bordinha do buraco e vão parar na parte de dentro. É igual a parte de fora pra gente aqui. Só que em vez de ter céu, né, igual a gente vê o céu, eles veem os outros continentes, é tipo, como se fosse um mundo novo todo lá dentro, né? Tem continente, tem oceano, tem tudo, igual tem aqui em cima, tem lá dentro também. E é escuro? Não, porque o núcleo da Terra é o Sol deles. E esse Sol, ele flutua, né? Fica flutuando no meio. Então é como se a gente também fosse o interior de outra Terra. Não. Não, claro que não, né, Nádia? Porque a gente vê o céu, tudo aí. Ué, e não pensa que pode ser o interior de outra coisa aí que também pode inventar uma teoria? Pode, mas não pode, é essa que o Pedro tá falando. Pode inventar. Ué? E o outro é comprovado? Essa já tá inventada, essa já tá pronta. Não, mas ela é estruturada, o que o Pedro tá contando. Ela é estruturada. Ah, entendi. Exatamente. Aí, Ah, beleza, a galera começa a navegar nessa parada aí e o barco vai... Desaparece, o cara tá lá na embarcação. Aí ele vai, quando ele passa na dobrinha lá, você tá vendo o céu, né? De repente, imagina que tem um buraco. Imagina que tem um buraco no Polo Norte. Imagina que tem um buraco lá. A Terra toda... Fosse uma casquinha de ovo. Isso, exatamente. Então quando você faz a dobra, é porque você tá entrando pra parte dentro da casca do ovo. Porque a gravidade, ela tá como se fosse na crosta terrestre, sacou? Então você vai ficar meio que de cabeça pra baixo em relação a quem tá na superfície. Não sei se dá pra você entender mais ou menos. Imagina que você faz um buraco na casca de ovo, um buraco em cima e um buraco embaixo. Porque o buraco ele tem no Polo Sul e no Polo Norte. E por dentro é tudo vazio, a Terra. A única coisa que tem no meio lá é o núcleo da Terra, que é o Sol. É o Sol deles, de quem tá dentro da Terra. Entendeu? Essa teoria a gente teria que pegar tudo de física, assim, que a gente entende de física e jogar no lixo, né? É, tinha que jogar tudo no lixo, velho, porque é muito louca essa teoria. Porque a Terra já não teria a massa que... É... Não, já não seria a mesma massa com que é calculado hoje, né? A gravidade da Terra que... faz com que as pessoas, né, fiquem em pé, ela tá concentrada toda nessa casca do ovo. Ela não tá na... né, no, é. Porque o núcleo da Terra também não atrai a galera pra ele, né? Tipo, ele fica paradinho lá. Eu acho que a força da gravidade é igual em toda essa casca que deixa o Sol paradinho lá no meio, né? Ele não cai porque... A gravidade está puxando de todos os lados esse sol. E aí por tem isso que ele fica no núcleo lá. Tem algum lá, grupo paradinho. De adoradores dessa teoria? Tem. Ah, tem. Mas isso não é o mais intrigante aí, tá bom? Nossa, olha que jornalista! Mas isso não é só isso. Mas não é só isso. Mas não é só isso. É. Lá, os OVNIs, o segundo, né, os teóricos da Terra Oca, os OVNIs que a gente vê são da Terra Oca, porque eles, lá dentro, eles têm a tecnologia mais avançada do que a nossa. Então, quando a gente vê lá os discos voadores, essas porra, na verdade eles são intraterrenos, eles não são extraterrestres, eles são intraterrenos. Toda vez que a gente pensa numa civilização sem ser a gente, elas sempre são mais avançadas que a gente. Sempre é, sempre é. Aqui, eu tô vendo que tem um mapinha aqui, ó. Eu tô vendo aqui um... Mapa da Terra Oca? Tem. Se vocês entrarem aí, vocês veem. Deixa eu ver aqui. Aí, o que que rola? Quando tem quando, tipo, na época da Segunda Guerra, quando tinha a explosão atômica, essas coisas assim... Essas ondas abalavam lá, faziam um terremoto lá dentro da Terra Oca. E aí por isso que tinha aparição de OVNI, essas coisas, pra ver que porra que os humanos estão fazendo, entendeu? Que tá incomodando lá a vizinhança. E a civilização... Aí agora eu vou até levantar essa bola, se vocês quiserem cortar ela, fica a cargo de vocês. Não, metáfora de esporte é aqui mesmo. Minha faca tá até afiada já. A raça que vive dentro da Terra Oca são os reptilianos. Tipo, ninguém ia falar de reptiliano, tá ligado? Amade, não brinque com as forças. No outro mundo. Nenhum, eu te respeito muito, inclusive. Então, quando eu ouvi dessa teoria da Terra Oca, eu não tinha ouvido que era relacionado com reptiliano, não. Você pode costurar todas as teorias, que todas vão fazer sentido fazendo parte uma da outra. E os reptilianos é que eram os astronautas. Isso. Ah lá, viu? Peraí, aquele dos astronautas do passado? Claro! Ah. Então, mas eles não eram astronautas, porque eles vieram de dentro da Terra, e aí? Não, mas aí ele tá no OVNI. Você acabou de falar que tá no OVNI? Então ele é um astronauta. São externonautas. Intronautas. É, mas o astronauta não vem dos astros, velho. Astronauta então, são não é o navegador dos astros. Eles vão pular de externo. Mas só que no caso dos reptilianos, eles estão entre nós. Internautas. O caso dos reptilianos, eles estão entre nós. Eles não estão dentro da Terra. Quem falou internauta? Não, então, mas pode ser o seguinte. Mas eles não vieram de algum lugar, velho. Ué. É, ué. Talvez os caras estão aqui pra estudar a gente. Entendeu? Eu não aguento esse trend de civilização externa. A gente sempre é muito interessante pra eles e a gente sempre é atrasado. Tem que mudar isso aí. É assim mesmo. Olha o Fernando aí, biólogo. Ele vê os passarinhos lá, ele vê lá e tipo, verdade. Caraca, eles são muito bosta, mas eu quero entender. Eles conseguiram chegar até aqui é porque a tecnologia deles é mais avançada mesmo. O Pereira é fantasiado de passarinho pra estudar. Fantasiado de passarinho? Não, porque os reptilianos, eles têm esse negócio de... de fazer parte da sociedade, então ele tem que fazer... Ele ficar com a fantasia de um frangão, então. Assim? Tipo do Mussum no filme dos Trapalhões? Procura aí, fotógrafo de pássaros aí no Google Imagens. Eu vi uma vez um cara que fantasiou de bode, alguma coisa do tipo assim, pra viver na sociedade deles. Tipo, comia igual. Vocês nunca viram isso? Não, nunca vi, não. Caralho. Ó, que bonitinho, tem um passarinho vestido de fotógrafo quando eu procurei. Que bizarro. Aí só tá lá, tipo, os passarinhos fazendo reunião entre eles, assim, aqui, eu tô achando que ele é humano. É, tipo, o Steve está meio estranho hoje. Aí sai no jornal do passarinho um pedaço de pele humana, assim, no Fernando. Eu não falei que eram humanos? É, porque sai no nosso. Tem um monte de jornal aí que mostra a Rainha Elizabeth assim, ó, com a pele saindo. Cara, é isso mesmo. É, sério? Tô, deixa eu ver. Dois, aí, Nádia. Você viu isso aí mesmo? Isso aí é uma teoria da conspiração. Não, tipo, você não é o Sherlock Holmes, não, velho. Não, não, procura lá, reptilianos, como é que é? Não. Reptilianos se mostrando em público, alguma coisa isso, assim. Isso, eu já vi vários. Tem da Rihanna, tem do Justin Bieber, velho. Tem uma teoria cabulosa falando que o Justin Bieber é reptiliano. Os seguranças do presidente dos Estados Unidos lá. Essa do caralho, eu vi também. O cara vira a cabeça assim, dá só aquela carona de lagarto. Alguém estudou o reptiliano aí pra apresentar hoje, hein? Mas já foi bem apresentado, não? Só tem uma coisa nesse aí que eles falam que eles estão na camada mais alta da sociedade. Aham. Uh-huh. Alguém assistiu John Wick aqui? Sim, lógico. O segundo. Passo. Então, tipo assim, eles têm aqueles clãs de assassino em todas as... Tipo, tem até clã de mendigo, Fraga, que é assassino também. Eu acho que isso aí eles tiraram dos reptilianos. Uh-huh. Tipo, eles não estão só no poder, eles estão em todos os lugares. Tipo um mendigão que você vê assim, pode ser um reptiliano também. Pra poder influenciar a gente a continuar na camada baixa. Mas pra que que ele... Não, é porque eles não só estudam, eles controlam também a sociedade, entendeu? Os reptilianos. Então eles têm que estar em todos os lados. Ah, verdade. Mente, tipo, é um ótimo disfarce, você tá ali. Mas como é que você vai controlar? Fingindo que tá fazendo nada e tal. Tem mendigo em tudo quanto é lado. Tá bom. Mas aí, Fernando, diga aí sua teoria. Ah, não, era dos. Eram os deuses astronautas. Mas aí eu não tenho nada pra apresentar, não. Uai, véi! Você não falou comigo, mas quem você sabe sobre isso? Cara, eu sei de um aí, massa. Não, na verdade. Pra falar a verdade. Tinha duas. Não, eu falei que tinha três, cara. Eu esqueci todas elas. Oh. Ah, vai tomar no cu, velho. Não é possível. Como assim esqueceu? Você não anotou nada? Não tem nada. Vocês anotaram alguma coisa? Caralho, velho. Eu não tenho. Você acha que eu vou... Da você acha que eu vou lembrar 1750 delas? De cabeça, velho? Olá, que não brinque com as forças. No outro mundo. Eu respeito muito, inclusive. Oh, eu peguei uma assim que vai ser super clichê, mas eu acho que não dá pra deixar de falar dela. Vai. Que é a dos Illuminati. É, essa é a clássica. Olha, a isso aí junta com o reptiliano também, hein? É verdade, dá pra dar uma emendada. É tudo aí. Interligado, é que tá. Tem um negócio que eu vi, né, que é, falam assim, ah, como é que constrói as... Até que eu queria falar sobre as definições de teoria da conspiração. Uma das coisas que eles falam, né, é um cara chama Barco. Ah, um cara que estudei. os três tipos de teoria da conspiração, que tem a teoria de eventos, alguns eventos limitados e discretos, aí tem teorias conspiratórias sistemáticas, que aí essas tipo Illuminati, reptilianos, que envolvem governo, e tem as super teorias conspiratórias, que aí são, tipo assim, uma teoria vai encaixando na outra, assim. E a dos Illuminati é uma dessas aí grandona aí? Não, a dos Illuminati é uma das mais antigas, assim, né? Aliás, não é uma das mais antigas, essa da Terra U que é até mais antiga. Oh, agora pensando aqui, a Naja podia ser uma reptiliana, já tem nome de reptiliana. Que ótimo disfarce, né? Piadinha pronta já, né? Você vai ter que cortar isso, Pedro. Eu vou é deixar. Se eu for, eu tô sendo um desses mendigo aí, que disfarça de mendigo. Eu ia falar que era o Pereira que tá aqui nessa nossa ligação, não preparou nada, só tá só aqui estudando a gente. Você parou alguma coisa, sabichão? Já é o segundo podcast que o Pereira vem aqui e fica só observando. Pior, né? No outro ele mal fala. Então. Mas continua, o Wilke. Aí tem... A dos Illuminati seria... Ela encaixaria nessas conspiratórias sistemáticas, né? Que ela é tipo... ela começa, né, com uma sociedade secreta, e aí sociedade secreta ela já ajuda de qualquer forma sem você criar uma teoria de conspiração, porque geralmente a teoria da conspiração é quando as pessoas observam aquilo ali que não tá, que as pessoas não estão entendendo direito o que está acontecendo. No caso da Terra Oca, por exemplo, é uma falta de informação, de ciência, né? Como é uma teoria antiga, ela é fácil de né? Certas pessoas que, se você vive numa época que não tem informação suficiente, e aí você fala que tem buraco lá no Polo Norte, né? Na Antártida, que vai para um outro planeta, né? As pessoas não têm como descobrir isso, elas acreditam. Mas é o mesmo, né? Mas é o mesmo planeta, não vai para outro planeta. Não, sim, é como se fosse um outro planeta. Mas aí o caso dos Illuminati é isso. Eles começaram. Foi uma. Mas como é que começou o Illuminati? Como é que. Eles começaram com uma sociedade secreta na Bavária e tal, que eram jovens e questionavam a influência religiosa e elitista na época, em 1776. E aí. Aquilo jovem ali, é tudo rebelde, né, velho? Questionamento sempre vem dos jovens. Mas assim, e aí assim, essa foi uma sociedade secreta e tal, igual maçonaria e outras coisas. Inclusive eles fazem existe uma relação, né? Mas o objetivo deles é ser contra o governo? Controlar o mundo. Conquista. Não, o objetivo deles era se opor à influência religiosa. Então isso, como é 1776, tá, é religiosa e elitista. Cara, os Illuminates e os maçons não são a mesma coisa, não? Maçom é religioso. Mas não é como se fosse alguma coisa dentro da maçonaria, não? Eu acho que é. Um não é relacionado com o outro, não? Por que lógico não? Eu não entendi, não. Ó. Por que tem que ser religioso? Não, maçom, todo maçom é religioso, pô. Isso é a premissa pra você ser maçom, você tem que acreditar não, em Deus. Não tem nada a ver? Claro que sim. Você é maçom? Não, cara, porque eu já vi sobre isso, né, velho? Se você for ateu, você não pode como ser. Como é que o Pedro vai ser maçom se ele não acredita em nada? Uai. Pois é. Ele finge que não acredita. O Pedro acredita secretamente. Mas o Fernando, eu, por exemplo, eu acho que. Teoria da conspiração, se você pega e linka uma na outra, você tá certo, você não tá errado, não. Deve estar tudo interligado, ou não. Nossa! Eu falei isso? Você é Illuminati, essa conclusão foi foda, velho. Deve estar tudo interligado, tá certo, ou não. Tipo, joga nossa, tudo. Isso é uma... Eu acho que esse negócio de ser religioso ou não, eu acho que isso depende da casa maçônica, eu também nunca ouvi falar. Velho, sabe por quê? Mas sabe por que maçom tem que ser religioso? Porque o negócio deles lá do Templo de Salomão, velho. Que é. Sim, é. Entendeu? Que eram os construtores do negócio lá, que adorava a Deus. Pô. Não, você pode ter começado lá, mas não quer dizer que tenha que. Não, se você. Que agora seja religião, não, mas assim. Não, você tem que ser. Eu tinha um amigo que era. Que era maçom, e aí tem que ser. Então, mas ele falou que tinha. Você tem que acreditar em Deus. Tá vendo? Porque aqui na Wikipedia, aqui na Wikipedia não tá fazendo nada disso, não. Rapaz! Não, tô vendo aqui, tem sim. Tem que. Tipo assim, tanto que existe maçonaria judaica. Pois é. Sempre tem um Deus. Mas aí eu tô. Mas eu tô vendo aqui que ela é conduzida pela via sagrada. Não sei. Independente do seu credo religioso. Não. Mas acho que tem alguma. Cara, alguma coisa. Eu tô achando que esse foi o pior tema pro podcast. Porque agora vai vir em cima da gente. Os reptilianos, os Illuminati. O cara da Terra Oca, os astronautas do passado. Deixa eu ver. A gente tá aqui expondo. Sim, eu sei. Calvin grossou pro nosso lado, mano. Se a gente morrer... A gente tá aqui falando a verdade. É, se a gente morrer, vai ser a comprovação que existe a porra da conspiração, velho. Aí. Não, terminou aqui, já bota no ar. Falando em morrer, eu posso falar de conspiração de morte? Pode. Pode. Alaide, não brinque com as forças do outro mundo. De nenhum, eu te respeito muito, inclusive. Um monte de famoso que todo mundo fala que não morreram, mas que foram assassinados conspiratoriamente. Vocês lembram de algum aí? Kennedy? Ayrton Senna. Não, o Kennedy foi assassinado. Peraí. Ayrton Senna, já ouvi falar mesmo. Mas não, o Kennedy tem uma história famosos que, ele... que famosos que morreram. Aham. Que não foram, que supostamente não foram assassinados, mas no fundo foram. Uai, mas quem que vem à sua mente? É, Getúlio Vargas, o povo. Tem o João Paulo I também. Rola isso. João Paulo o primeiro? E aí... Eu só lembro do segundo. Não, pois eu é, só o primeiro. Do segundo também. O primeiro é o seguinte, parece que ele teve um ataque do coração. É a versão oficial, mas aí o povo sempre acha que alguém envenenou ele. Altas coisas, assim. Aí tem uma parada que assim, que. É, no que chegaram lá os. O povo, né, que vai lá no morto, eu não sei. Tipo, eu não lembro lá se eram os policiais, o que, que era. É, deve ser os legistas, né, velho? Eu acho que... Isso. O povo que vai no morto. Isso é o cientista falando. É, isso é o cara que tem... que é doutor, velho. O que tem a ver cientista de eu não posso falar isso, não? Velho, isso é doutor. Que eram os legistas mesmo. É que a gente não espera, né? Gente, mas morte... Tá bom, mas não é um assunto geral, não tem, tem que saber tudo, sou omnipresente do... Tá, aí mas não então é vamos presente, lá. É onisciente. É porque eu tinha que estar lá pra ver também. Tá, mas aí o que acontece? Aí o João Paulo. O que eu tava falando? Primeiro. O João Paulo primeiro, os legistas foram lá. É, parece que na verdade ele tinha morrido 5:30, mas os caras tinham sido chamados pra ir lá 5 horas. Aí rolou umas coisas. Uai, assim, mas o que isso comprova? Que ele foi assassinado? Uai, que eles foram lá antes dele morrer, uai. É, meia hora o pessoal vai falar, o Pedro já tá não morto. Pode, o Pedro não poderia ser legista. Ah, tá. É porque eu não tinha entendido direito. Mas agora eu saco. É, vocês já ouviram falar na Whitney Houston, do jeito que ela morreu? Não. Ela morreu? É! Fernando perdidaço. Vai chorar. Morreu drogada a Whitney na banheira, Houston, é, eu vejo muita coisa esses trem de morrer, né? Aí eu fui ver uns vídeos e o... como é que chama o namorado da filha? Como é que chama isso? Genro. O genro dela, ele era muito esquisito. E o pai da filha dela desconfiava muito desse cara. E um monte de gente tava anunciando, assim, que era pra ela se afastar desse cara, não sei o que, que ele era estranho. De repente, assim, ela morreu numa banheira, supostamente de overdose. De, acho que de cocaína, sei lá o que que era. Ela usava tudo também. Aí, o que aconteceu? A filha dela... 2 anos depois, morreu do mesmo jeito dela. E o cara tá vivo. Ou seja, pai da menina, né, que continuou vivo e tal, ele dá um monte de entrevista, assim, falando que foi esse namorado da menina que matou as duas, não sei porquê. Mas você imagina, uma mãe, ela tinha 49 anos, morreu, assim, na banheira... É, por overdose e tal. Dois anos depois, a filha dela, que tinha 21 anos... morre na banheira, é, acho que foi por overdose também e tal, é, ela era meio nova quando teve filho, né, é, e é esquisito, né, não? Sendo que o cara avisou antes que o menino era meio estranho, que ele tava com intenções não muito nobres. É, a menina morreu no, na banheira mesmo, com marca de agressão. Viu? E a família, ninguém gostava do namorado dela porque ele também era filho da Whitney Houston. Ah, eu ouvi falar isso mesmo. É isso mesmo. O cara era filho adotivo dela. O namorado da filha biológica era filho adotivo. Não entendi acho nada. Que ela era filha adotiva, eu acho. Ela era filha. Não. Isso aí eu sei mesmo. É, ela era filha biológica e tava namorando com o filho adotivo. Olha que loucura. E o filho adotivo matou as duas do mesmo jeito. Olha aí. Que marrando. Isso não é a teoria da conspiração? Mas assim... Mas por que, que essa seria uma teoria da conspiração? Pois é, porque... A gente tá sem ideia e ela lembrou. Então, isso aí é uma coisa que eu queria discutir também. O teoria da conspiração tem que necessariamente ter um grupo por trás com intenções... Pois é, porque a conspiração... Pergunta o Wilker, ele que tava querendo definir. Você não conspira sozinho, não, ué? Você conspira com quem? Não, mas então, a conspiração... Oh, interessante, hein, Wilker? As duas não morreram. Elas foram assassinadas. As duas não morreram, elas foram assassinadas. É. Pode ser uma conspiração do cara, ué? Não. Mas peraí, você não tava falando de pessoas não, não, que... Não morreu de morte morta. Que não morreram. Morreram de morte matada. Não, mas aí, por exemplo, só pra colocar aqui, ela morreu um cara querendo encobrir alguma coisa dele só de uma pessoa. É, porque a conspiração... Conspiração separada. Isso, a conspiração, tipo, é mais de uma pessoa que, né? Porque você não conspira sozinho. Eu acho que não. A Nádia tá acreditando, agora eu tô acreditando também. Virou a teoria da conspiração? Não, mas não é acreditar. É quem faz a parada, não, é quem conspirou. Entendeu? Quem organizou. Porque, igual eu tava explicando dos Illuminatis, é que, tipo assim, por exemplo, os caras formam um grupo secreto. Aí ninguém entende direito o que aqueles caras ficam encontrando ali e discutindo. Então, às vezes eles aparecem. Se for nesse conceito aí, por que que Terra Oca é teoria da conspiração? Não é, porque, ela é assim, toda, vamos supor, igual o negócio da Terra plana, que o pessoal tem vários e vários argumentos forjados pra fazer você acreditar naquilo. Um grupo... É, grupo, o povo fica... Isso. Entendi. É. Agora, eu lembrei aí, você falando da Whitney Houston, lembrei de mais um artista que foi massa, assim, tipo... Deu uma teoria da conspiração que rendeu bastante, que foi do Brandon Lee, o filho do Bruce Lee. Que ele morreu. Nossa, esse é muito bom. Esse é bom, porque. Mas eu não acho que foi de propósito. Cara, é foda, porque dizem que ele tinha treta com a máfia chinesa, sacou? E aí os caras quiseram assassinar ele. Aí um jeito pra não deixar prova nenhuma foi trocar a bala de festim da arma que ele tava gravando o corpo, né? Não, peraí, vamos resumir. O corno? Filho do Bruce Lee tava gravando o filme O Corvo. O Corvo. Véi, juro que eu escutei o Corno. O Corvo. O Corvo. Aí ele tava gravando, tipo, quase últimas cenas. O filme tava quase resolvido. Faltava só essa cena, aí uma parece. Cena. É. Parece que era só essa cena, uma coisa assim. Nessa cena, ele levava um tiro na cena. O que aconteceu? Deram pro ator que o ator do assassino, deram pra ele uma arma que tava, como é que a gente fala? Engatilhada. É, era pra ser um aí, tiro de festim. Aí o povo filmando a cena, o ator pegou a arma, apontou pra ele e pá, morreu. Na frente das câmeras, no meio de todo mundo. Cara, eu fico imaginando o diretor na hora, foi, né? Muito... Ele devia ter aplaudido, caralho, isso não, é que é ator, velho. O povo acha que entendeu, eu acho. Eu imaginei a mesma coisa, né? O cara levantou da cadeirinha dele. Pô, puta que pariu. Que ator foda, véi. Caralho. Como escolhi é que simulou bem uma morte foda, assim? O cara é bom demais. Eu já li que a do Bruce Lee também foi forjada por causa de máfia chinesa também. E do Stanley. Aí o menino herdou a dívida. Olha aí! Olha aí, velho! Olha aí! Caralho! Não, mas isso não. Aí, ó, se você pegar, ó, deve ter alguma relação. Todos os Lees morreram. É. O Jet Li pode ser também. E a Rita Lee? Vai até hoje. A Rita Lee, aí pode ser a próxima. E o Spike Lee? Vai. Vamos ver a linha do tempo aí, né? O que vai quem vai ser o próximo? Igual o bolão tá na cobra. Vai morrer. Vai, se todo Lee morre, Né? Li não é meio Silva na China, assim? Será? Deve ser. Aí vai morrer. Pelo visto é no mundo, né? Assim, tem... É, porque eu nunca vi. Eu nunca vi, tipo, ai, eu estou norueguês não. Chamar Sakamoto, assim, né? Ué, pode ser filho de... Peraí, alguém nesse grupo não sabia que o Stan Lee morreu? Eu sabia. Acho que todo mundo não, sabe. Não, eu só exclamei. Oh, o Stan Lee morreu, né? Mas foi por isso que o Pedro comentou do Stan Lee. É, ué. Não, quem comentou do Stan Lee foi o Wilker. Foi o Fernando. Foi o Pereira. Foi eu, não. Fernando Pereira, sei lá. Ih, velho. Aí, eu tô falando, velho, o Fernando. Ó, agora eu vou falar a teoria da conspiração que tá sendo feita pelo Fernando, velho. Eu? Não fiz nada, não, velho. Sim. O Pedro vai ficar escutando Fernando. Meu áudio, assim. Aí, ela, foi ele que falou. É o Fire. É, eu vou voltar essa porra dessa fita aí. Eu vou botar quem fala essa porra. Ai, ai, ai. Eu já li que a do Bruce Lee também foi forjada por causa de máfia chinesa também. E do Stan Lee. E do Stan Lee. Olha aí, peguei no pulo, safado. Não, isso daí, ele tá usando a mesma técnica. Ele tá usando a mesma técnica aí do Trump, do Bolsonaro, Fire Hose. Vocês já ouviram falar disso? Já, já. Explica aí pra nós, Wilke. Isso daí é uma técnica militar... Pra você... Fala muitas mentiras, né? Tirar credibilidade. É que você tira a credibilidade da mídia, das pessoas. Você faz alguém relacionado a você falar uma mentira, ou você mesmo falar uma coisa e tal, alguma coisa assim absurda. Aí depois você vem na mídia, ou então você vai no seu canal, no caso do Trump e do Bolsonaro, eles vão no Twitter, né? E falam, eu não falei nada disso, o que eu falei foi isso e isso. Eles tiraram do contexto, viu como é que a mídia tá me perseguindo. Aí você já pode começar a escrever o livro de história dessa década aí com isso aí, ó. Porque é só isso. Isso é verdade. Falar. Acho que o Pedro tá me perseguindo. Olha aí, filha da puta. Essa é a minha teoria da conspiração. Olha aí. Aí é por isso que, as pessoas ficam loucas, velho. É paranoia, começa a surgir daí. Essa galera fica. Aí, ó. Olha o Fire Rose, olha o Fire Rose. Filha da puta. Eu lembrei de uma de povo que. De conspiração de povo que morre. Quer dizer, que não morre. Aqui o Hitler não morreu. Que aí ele fugiu pra Argentina. Ah, vocês já viram essa? Elvis também tá. Já ouvi falar mesmo, Enfim, mas era isso. Acho que tem pouco tempo que eles falaram que acharam o Hitler na Argentina. Tá, e aí? Tipo, aí vai ter que botar outras conspirações no meio aí, porque o cara tá vivo. Nossa. Até hoje, né, velho? É, porque ele é um reptiliano, né? Aí tinha que botar que ele é reptiliano, que ele virou ciborgue, sei lá. Que é o Illuminati. É porque não pode... Mas não pode ter ninguém vivo da Segunda Guerra ainda, não? Velho, o Hitler não, né, morreu velho? Todo mundo já. Não pode, ué, pode. Por caraca, você ia ter quantos de sobrevivente anos hoje, aí vivo? Quantos anos que ele tinha, aqui, não ó, sei? Quantos anos que ele tinha, Pedro? Não, Pedro, pode tranquilamente, meu filho. 34. Tá doido? 34 anos? pareceu não, uma idade aleatória. 34. Né? Não, não, ele tinha 34 anos. Não. O cara só Pedro, imagina alguém que tem 100 anos hoje. Caraca, a pessoa nasceu em 1918. Caraca, ele nasceu em 30. Não, vocês são loucos, véi. Não, ele é 1889. 1889. Não, eu tinha falado que ele então, tinha 34 anos. Ele teria hoje ele teria 129 anos. Ei, qual que é o problema? Vai, o problema? Eu vi, né, velho? O cara... Aqui. Você conhece tantas pessoas com 29 anos assim? Ele não vai querer entrar no Guinness, vai. Ai, ai, ele não vai dar esse fora. Não por isso. Ele vai dar esse fora, porra. Tô, vou botar esse fora, ele chega lá, caralho, velho. Eu podendo entrar pro livro do Guinness... Então, acho que eu sou o cara mais velho do mundo. Deixa eu fazer o teste. Famoso duas vezes é demais pra ele. A outra morte famoso que foi matada, essa parece que foi conspirada mesmo, que é da Princesa Diana. Ah, sim, verdade. Essa foi porque pra não dar mais escândalos, porque ela tava acabando de vir do divórcio e ficou grávida, né? Aí diz que a corte lá mandou matar ela. Que aquilo ali não é. Eu peguei um táxi com o cara outro dia que tava contando isso. O cara acreditava que isso tinha acontecido. Viu? Isso é teoria da conspiração, vamos ver. Qualquer merda que me falar de teoria da conspiração, eu acredito. Eu acredito então, que ela foi morta. A gente pode colocar a facada do Bolsonaro também na teoria da conspiração? Foi uma conspiração ao contrário. Surgiram muitas, né? Então. Surgiram dos dois lados. Foi uma conspiração, né? pra beneficiar. Eu acho melhor a gente não entrar em assuntos políticos. Pode ser que a gente entre numa ditadura em breve. E aí o que cai na internet. Mas a gente tá falando da teoria da conspiração. Não, mas a gente tá falando de teoria da conspiração. E que mais tem teoria da conspiração? Mas olha só, o assessor do Bolsonaro que teve a ideia da facada com certeza assistiu o episódio lá do Rick and Morty lá, que tem a facadinha também. Qual? Aquele, você assistiu a terceira temporada? Sim. Aí não tem uma parte lá do Evil Morty que... Ah, sim. Não, é verdade. Então, olha aí. Então, nossa, é mesmo, hein? Olha aí. É, ele levou a facada e virou presidente. Logo em cima. Por causa da facada. Sensacional. Tudo faz. Não brinque com as forças do outro mundo. De nenhum, eu respeito muito, inclusive. Sabe o que é o mais bizarro do 11 de setembro que me fez acreditar? Quer dizer, qualquer coisa me faz acreditar. Mas é porque... Caralho. É porque tem um prédio do lado das torres que caiu e disseram que foi por causa do impacto. Só que é ridículo, porque o terceiro prédio ali do lado das torres, claramente ele foi implodido. Esse aí foi estranho mesmo, esse prédio do lado do 11 de setembro foi estranho, porque eu ouvi dizer que nego tinha feito um seguro pra ele, acho que é um mês antes, alguma coisa assim. Já ouvi falar isso mesmo. Fizeram um mega seguro lá pra esse prédio. Seguro contra atentados. Contra atentados de avião. Mega em 11 de setembro. Ficou muito na cara, assim, que o cara que fez o seguro pra parada ficou meio na cara que, sei lá, ele tava sabendo de alguma foi coisa. De propósito. Não, e tipo, tem todo aquele negócio. Assim, eu não acredito, mas enfim. Eu acredito em tudo. Tem um negócio que eles falam, assim, por exemplo, que o avião, né, quando ele batesse, ele não ia cair verticalmente, ele ia cair igual dominó, assim, tipo, ia cair. Pulado. É, igual uma árvore caindo, assim, quem? Do lado. O prédio que você fala? E aí ele caiu dentro da própria... O prédio? Ele caiu dentro da própria área. Oi? O prédio que você fala? É o prédio. Ele caiu dentro da própria área. O que eu já ouvi falar área. É que, na verdade, mas eu acho que essa que é a ideia, não. Se acontecer alguma coisa, ele tem que cair pra, na área dele mesmo? Isso pode ser de engenharia. Mas eles falam também que, tipo assim, aí eu não sei, tem que olhar se tem essas provas mesmo e tal, que tipo assim, teve um corte lá, que é igual de... Isso sim, acho que é aquele. Aqui tem o Fahrenheit, né? 11 de setembro. Mas ele não fala tanto dessa teoria, não. O Fahrenheit fala de outra teoria que é do. Por que que usam até hoje Fahrenheit em vez de Celsius, né? Tá aí uma teoria da... Não, é do... da aliança entre o governo dos Estados Unidos e da Arábia. Que é por causa disso que eles inventaram esse acidente, né? Essa nave se pilou igual um reptiliano. Você viu? Eu também reparei isso até agora. Busted, cara. Esse foi foda. Esse foi foda. Esse foi foda, velho. Esse foi foda. Foi foda. Caralho, caiu sua máscara, né, gente? Também peguei aqui na hora também. Falei, não. Não ouvi isso. Não é possível. Mas aqui, ó, eu acho uma página que tem muitas. Que tem, assim. Da BBC mesmo, falando da teoria da conspiração do 11 de setembro? Das teorias da conspiração do 11 de setembro. Isso é tudo por causa de petróleo, no fim, né? O do Pentágono lá também foi, né? Eles falam que o avião que bateu lá faria um estrago muito maior. Não, do que diz que o avião mesmo. Que bateu no Pentágono fez um buraquinho ali, ó. E se o avião tivesse batido mesmo, estragava, era muito. É, aí eles fizeram, cavaram uma toquinha de coelhinho assim e falaram que foi o avião. E não foi nada, não. É porque foi um buraquinho. Se o avião tivesse batido mesmo, ia ser um estragaço, assim. Apesar de que, né, as paredes ali do Pentágono e não uma tinha, casa. E não cada teve parede. Uma filmagem do avião batendo isso. No Pentágono? Isso! Olha aí de novo! Do primeiro, olha! Do primeiro... Aqui, ó. Que isso, eu também sou Faustão, prova disso. Essa eu peguei, não. Essa eu peguei. Oh, isso! Eu já vou começar a negar, porque se for mesmo, eu não quero morrer, não. E o do primeiro avião nas Torres Gêmeas também não tem registro. Não tem registro. Do primeiro avião. E muita porque gente ninguém fala fica que... filmando a Torre Gêmea 24 horas por dia, não. Tá louco, Nova York? Uai, mas todo mundo filmou os aviões lá batendo, velho. É porque já tinha batido um, Pedro. Primeiro não, O primeiro não tinha. Ah, nunca foi o mostrado. Não? É. Sério? Mas quem que vai ficar filmando pra cima? Isso. É isso, é. Ai, velho, Nova York, todo não tem as fotinhas até, não tem as fotinhas. 2001. É, 2001, velho. Já Cybershot, câmera de já segurança, tanto, essas coisas, velho, ou tanto tem... Pro alto, pra quê? Galera, tanto tem até foto do cara lá na... Dentro do prédio, tirando uma selfie assim, aí o avião vindo lá atrás. Assim, selfie? Isso é montagem. Isso é montagem, Pedro. Tá de sacanagem. Não, o primeiro não tem registro, Pedro. Esse aí do cara tirando selfie também com o avião atrás, é montagem ou não é? Eu nunca vi. Procurei essa no foto, Google aí. O Pedro me vem falar que é o cético e me acredita nessa foto. A moda da selfie, ela é muito mais nova. Não, mas inventar selfie, beleza. Então alguém tirou um retrato do cara, sei lá, não precisa ser uma selfie em si. Sei não, do primeiro não existe. Oh, e aquela lá do... E uma coisa, alguma... Ah. Não pode falar. Deixa eu terminar o 11 de setembro. Eu fico pensando em câmera de segurança. Se não tinha câmera de segurança... Pois é, câmera de segurança? Câmera de segurança. Onde é que a câmera de segurança vai estar apontando pra onde? Pro alto? Câmera de segurança não, da rua. De dentro do prédio. Vendo fumaça, alguma rua. Coisa do tipo. Vocês estão malucos? Uma câmera apontando pro alto. Não, ouviu? Tipo, dentro do prédio. E aí vê a bagaceira toda, assim, acontecendo. Blá, e pode ser lá. De longe, não precisa ser apontando pro alto. Ela simplesmente estava longe o suficiente pra gente conseguir ver. As torres não, eram altas. Não, aí não. Que câmera, de segurança vai ser essa? Mesmo de dentro do prédio, vocês estão malucos. Das Torres Gêmeas, é irrelevante. Porque o avião bateu, tá ligado? Antes do primeiro avião, muita porque gente... Eles falam... Deixa eu falar, caralho! Antes do primeiro avião, tem meia hora que eu tô querendo falar isso. Antes Fala, do primeiro mais. Avião, alguém, um povo ouviu explosões nos prédios. Várias Beleza. Vezes, tanto no primeiro, nas torres, quanto no terceiro prédinho lá. Não, beleza, Nath. Ouvi as explosões, eles ouviram, mas, tipo, o que viu o avião batendo também, eles viram, sacou? Tipo, eles viram que o avião bateu e aí depois rolou, eles falaram que ouviram os barulhos de explosões. Mas não, então, a Nath falou que foi não antes, tem Pedro. Registro não, de ninguém falando que viu primeiro, nem vê, Pedro. Claro que tem, Nath. Não, o povo fala que não tem ninguém que chega e falou, eu vi o primeiro avião bater. O segundo tá cheio de registro. Não sei disso não, hein? Eu já vi nesses documentários do 11 de setembro, tipo, assim, não tem ninguém que chegou a falar. Ó, eu vou explicar. Sabe por que que ninguém viu? É porque na época não existia fake news. Se o termo já existisse, o povo já ia ter um senso Alguém crítico. É, ué. Na verdade, viram. Tá, gente, vai. Pô, fala que não. Porque ninguém chega lá e fala assim, eu vi o primeiro avião. Não? Tem não? Ah, deve ter aparecido um monte falando isso. Não fala. Mas aqui, ó, as perguntas assim, parece que a manobra pra poder atingir o Pentágono era uma manobra complicada pra um amador poder fazer. Mas os caras não eram amador, não. O cara tinha treinamento. Por isso que ele não atingiu? É. Ah, mas aí fazer uma conspiração. Pra um amador fazer essa manobra contra o Pentágono era difícil. Aí eles foram e cavaram um buraquinho ali pra falar que atingiu, saca? Então, isso que é foda, né? O pessoal tem um tempão pra planejar e planeja errado ainda. É? Com essa grana. Pô, o projeto é assim, Vitor. Vai. Não. Você não tá lá no Pentágono e vai fazer um projeto merda desse. Até que essas teorias da conspiração sobre os aviões, eu até que, tipo assim, eu não gosto. Eu nem acredito tanto, não. Mas eu gosto muito do Fahrenheit 11 de setembro, que mostra pelo menos toda a teoria, tudo que levou, tudo que acontece antes do 11 de setembro, pra, tipo assim. E por que aquilo ali era interessante pra acontecer? Porque poderia ter sido combinado com a Al-Qaeda. O governo dos Estados Unidos poderia ter combinado com a Al-Qaeda porque eles queriam aprovar, né, igual aquela lei que eles falam que eles queriam aprovar pra poder entrar dentro de uma... Iraque? Dentro da casa de qualquer um, se o governo quisesse. Ah, sim, é verdade. Eles tinham esse papo, tipo assim, sem precisar de nenhum. Na Guerra ao Terror, eles aprovaram várias leis que tiram meio que a liberdade dentro de casa e em certos lugares, entendeu? Pois é, os caras são meio impacientes, então... né? Porque se tivesse esperado uns 10 anos, era só, né? Tá todo mundo sendo invadido aí pelo computador e tal. Enfim. O pessoal é ruim de serviço mesmo, não consegue planejar nada certo. Alive, não brinque com as forças do outro mundo. De nenhum, eu te respeito muito, inclusive. Vocês acreditam mesmo que a gente vive numa sociedade purinha que não tem nenhum tipo de manipulação? Não, isso é lógico maior. Que tem, lógico. Não, maior, isso, bem não, lógico. Maior. Eu acredito. Ah, mas isso é óbvio. Não, mas olha só, tem duas teorias, eu acho que meio que comprovadas, assim, que a ciência, ela meio que jogou contra nesses casos. Ficou do lado do malvado? Os cientistas, no caso, uma é do açúcar, né, da indústria do açúcar. Aí, ó, tá vendo? Acho que na década de 50 ou 60... Forjaram pesquisas. Alguns cientistas forjaram pesquisas e aí divulgaram essas pesquisas falsas, apesar que já tinham pesquisas, né, foram, através dos tempos, tiveram pesquisas que falavam que eram que desmentiam, né, mas a que foi divulgada foram essas pesquisas falsas que criminalizavam, não, mas que falavam mal da gordura, de outras coisas assim, e não falava e não citava o açúcar, né, como problema de obesidade, de problema de coração. É, do cigarro também, Fabiano. E do cigarro e a outra. A outra que eu vi agora era meio da ambiental, que tem até o documentário, aquele Conspiracy, né? Que é o ativista lá que, pô, peraí, eles estão falando que é o carbono, que são as indústrias, que são as usinas e tal, não sei o que, os carros, os automóveis que estão aumentando o carbono na atmosfera. Aí ele foi, né, e viu um texto falando sobre a agropecuária. E aí ele foi pesquisar e tal, viu que, tipo assim, na verdade, a maior quantidade de carbono na atmosfera é causada pela criação de gado, né? E aí? Pela agropecuária. E aí ele vai nas instituições, nas ONGs, nos lugares, assim, para questionar aqui, por que vocês estão falando disso? Porque tem aqui, ó, já existem estudos e tal, falando que do gado, falando, e aí eles falam, e aí todo mundo meio que foge, fala que, tipo assim, ah, não, é uma é uma coisa natural do a comida e tal, não pode mexer nesse costume da população, entendeu? Tipo assim, coisas tipo Greenpeace, umas instituições desse tipo, assim, sabe? Mas onde que tá o negócio da conspiração? É que eles esconderam que era o gado? Eles esconderam, ele viu um padrão, né, no governo e nas instituições que defendem o ecossistema e tudo, que escondendo esse tipo de informação, entendeu? Não dando destaque para aquele que era o problema principal. Mas essas coisas, cara, sempre vai ter, assim. Agora, eu vi um episódio lá, um episódio não, eu vi um vídeo lá daquele Pedro Luz lá do Ciência Todo Dia, que eu achei muito interessante, que é sobre as pizzarias. Não sei se vocês chegaram a ver. Porque, tipo assim, tem esse lance aí. É, ó, mas essa é boa, hein? Porque o que que rola? É justamente sobre esse negócio de emissão de carbono aí. A gente sempre fala, né, de indústria, né, que poluente e tal, não sei o que lá. Mas as pizzarias, não tem nenhum regulamento, não tem nenhuma lei que regula a queima de lenha pra esses fornos de pizza, de pizzaria. E diz que essa parada, cara, solta carbono pra caralho na atmosfera. E tipo, e a quantidade de pizzaria que existe hoje, tipo, até no Brasil, assim, é muita coisa, cara. Tipo, pra cada McDonald's que tem, tipo, sei lá, 50 pizzarias, entendeu? Oh, mas não sei não, mas aqui na nossa região a maioria é forno industrial, eles nem usam. Aqui na Irlanda não pode, não. É, aí, tá vendo? É parte do primeiro mundo, né, velho? Outra coisa. Mas aqui no Brasil. Mas assim, por exemplo, eu vou dar uma pizza merda. Mas aqui no Brasil, cara, é foda porque não existe lei que regulamenta isso. E outra, esse lance da chaminé ser baixa também ajuda a reter o carbono aqui, sacou? Tipo, e não. Não sair pra, sei lá. Aqui, inclusive, tem um professor da USP que defende que crescimento global é uma teoria conspiratória. Ah, não, mas esses caras dá vontade de dar na cara deles. É um professor da USP. Pois é, dá vontade de dar na cara deles. Ué? É, porque, tipo assim, isso daí é tipo aqueles caras, inclusive o Porta dos Fundos, né? eu adoro. Vídeo daquele temas polêmicos, né? Que aí era polêmica sobre, da semana. Que aí é o tio, né? Polêmica da semana, o tio lá falando que, não, mas aqui em tal lugar tá super frio. Eu não tô vendo esse. Eu não tô vendo aquecimento global. Global, não. Acho que o Trump falou isso também em um dos negócios dele. Falou. Inclusive falou, esse professor ele participou muito de reunião. Não quero falar de política aqui, mas ele costuma participar de muitas reuniões de partidos de direita. Mas ele defende ferrenhamente, assim, pô, mas olha só, não tem como você falar que é um idiota um professor da USP. Né? Não, é não é idiota, mas o que que eu. Mas ó, eu posso te dar um outro exemplo, Manja. Tem uns caras que. Mas aí é foda que eu vou ofender quem acredita que existe alienígena aqui. Mas enfim. Tem. Você não acredita? Uai. Essa aqui, é nova pra mim. Vivendo aqui, não. A gente tá fazendo esse episódio aqui à toa? É. Eu já dei um disclaimer logo no começo falando que eu não acreditava em nada disso que eu ia falar aqui hoje. Você eu é um só extremo, acho eu sou outro. Curioso, só acho curioso. Mas assim, teve um cara, eu acho que era ex-ministro, alguma coisa, BBB, ex-ministro de algum desses países importantes aí. Ou ficou sem opinião de ex-BBB, ou se tipo, né, o cara é foda e tal. Ah, mas hoje em dia tá contando muito, hein? Tanto de BBB. Mas peraí, era um ministro de algum país aí, o cara é mó respeitado, sei lá, e falava que, batia o pé no chão, falava que tinha certeza que tinha alienígena vivendo aqui na Terra, e tal. Ah, é do Canadá. É? É um ministro canadense. Aham. Uhum. Ele falou que tem uns documentos que foram escondidos e que. Pois é, mas. E que a população pode acreditar piamente que isso existe. O Chaves. O Chaves também. O Chaves? Sem ser do seriado da Chaves? Venezuela. Ah, tá. Ah, o Chaves. Tá. Achei que era o Chaves o programa Hugo do Chaves. Não, não. Tem uma entrevista que ele fala que tem uma sociedade. Eles falam dos reptilianos também. Que é uma sociedade de não humanos que não deixa ele participar porque ele é humano. Não deixa ele participar? Não deixa ele brincar? Sabe? É, tinha isso mesmo. Que bosta. Uma sociedade super secreta que ele não falar, pode. Nunca ouvi falar ele que ele pode. Falou isso, não? É, eu vi quando eu tava lendo os nossos reptilianos aqui. É, mas esse ministro canadense tem um vídeo dele falando isso. É, fala. É um vídeo Chaves dele numa conferência, assim, falandão. Do Chaves tem também. Tem também? Tem entrevista que ele fala. É. Eu vou procurar isso. Cara, depois eu coloco como referência. O problema da teoria de conspiração, da conspiração é que é fácil criar uma, sabe? Tipo assim, você precisa ter um fato, por exemplo, um fato muito comentado, assim, igual alienígena, né? Igual a gente tá falando de alienígena, de esconder alienígena. Fato? Que tem... Fato não, assim, mas assim, que as pessoas falam. É, quer dizer, forjar um fato. As pessoas comentam. Ah, o Pedro não tem como. As pessoas... Ele tá a serviço do governo nesse podcast. Exato. A serviço do governo. Aí, quem edita essa porra, quem é dono dessa porra aqui, né? Aí você joga. Pois é, você criou isso. Eu vou me lascar. Eu vou me lascar. Ah, fala, Will. Não, aí você pega um fato, aí você joga a culpa no governo, você joga a culpa na ciência, na comunidade científica, ou então na falta de tecnologia também, que para provar alguma coisa. Então, assim, se você não tem uma coisa que você consegue ser provada fácil, né, que é difícil provar, você já começa a construir a teoria. Mas eu vou te falar um negócio, Wilker. Se o governo tivesse 10% da competência para esconder alienígena pro resto das outras coisas, a gente viveria numa sociedade perfeita, velho. Imagina. Mas é pra isso, os caras gastam muita cabeça para conseguir esconder essas coisas. E não, é muita sobra gente pensando pro resto, pra... e não sobra pro resto. Tipo, população morrendo de fome e tal. Pô, a verba aqui dos alienígenas. Não vai dar esse ano, não, chefia. A verba pra esconder os aliens aqui tá muito alta, não vai rolar isso. O ET Bilu tá querendo fugir, a gente tem que manter ele aqui. Porque ninguém comenta mais do ET Bilu. Não, é isso. Só terminando aqui. Aí você tem que depois divulgar. Né? E assim, é importante você divulgar com ar intelectual, né? Dizendo como conhecer. Você fala tipo merda assim, com boas palavras. Estudos comprovam. Com boas palavras, estudos comprovam. Assim, e tem que começar com estudos comprovam. Estudos comprovam. Estudos internos comprovam. E assim, antes disso, você tem que pensar. Você pensa umas. Pensa ali, pensa aqui umas informações que favorecem a sua conspiração. Precisa ser. Não pode ser estudo científico, né? Porque senão, se tiver errado, vai pro beleléu essa teoria, né? Então, assim, você pensa só coisa que corrobora, né? Um dado aqui, igual tipo assim, ah, aqui na minha cidade é muito frio, não tem aquecimento global. Não, mas aí é não entender o que é aquecimento global. É, usar lógica rasa pra convencer pessoas que não têm conhecimento também. Isso é isso que eu tô falando. Aí sim, pra convencer povão, entendo. E aí, e depois, e assim, também você pode usar com aquele ar de. Pra divulgar, você pode usar aquele ar de indignação também. Olha que absurdo que estão escondendo da gente e tal. E aí a última coisa é você desacreditar a mídia, né? Que é aquele Fire Rose, que é tipo assim, a mídia desmente, aí você fala, eles estão tentando esconder a verdade de você. Aí você começa a pensar, peraí, eles estão falando isso, porque aí começa todo mundo tentando falar assim, ah não, essa teoria é falsa, isso daí é mentira e tal. E aí o povo fica assim, mas peraí, por que eles estão tentando desmentir, cara? Tem coisa aí. Não brinque com as forças do outro mundo. De nenhum, eu te respeito muito, inclusive. Alguém já ouviu falar de efeito Mandela? Ah, eu estudei essa também. Que é isso? Olha, que maldita. Que foda. A Naja sabe de que eu tô falando. Não, não conheço não. Eu vivo pra isso, gente. Quando eu não faço nada, eu tô vendo trem aí de morte então, ou de sociedades. Essa teoria eu descobri assim do nada. Assim, tava alguma coisa muito importante que eu tava vendo na internet e pintou esse vídeo lá. Falei, deixa eu ver. Efeito Mandela tem um nome legal. E aí? Fala. Aí eu era essa teoria. Acho que eu já ouvi falar. Fala. Acho que eu já ouvi falar. Manda aí. É porque, tipo assim, tempos em tempos surge uma mentira que todo mundo acredita, sabe? Que parece que já aconteceu alguma vez. Igual o Mandela. Ele foi preso e muita gente acreditou que ele morreu na prisão nos anos 80. Que teve funeral e tudo. Teve funeral, teve um monte de coisa. Ah, já ouvi falar. Tem gente falando que ele morreu. Lembrança vívida do funeral, assim. Peraí, mas ele não morreu na cadeia, não? Tô brincando. Aí, tipo, sei lá, quando ele foi solto em 2010, quando ele foi solto, um monte de gente não acreditou que era ele mesmo, sabe? Porque tinha essa ideia de que ele tinha morrido. E jurava de pé junto que, sei lá, tinha ido no funeral, alguma coisa que tinha visto na televisão. Sei. Isso aconteceu. Igual aí, o episódio do Dragon Ball quando teve o ataque às Torres Gêmeas. Todo mundo não fala que tava passando o episódio do Dragon Ball. É. E aí, tipo, interromperam aquele. É isso mesmo. É? Então, não tava passando Dragon Ball esse dia. Isso mesmo. Ah, mas sei lá, cara. Isso aí eu já não acredito muito, não. Eu acho que a gente poderia rebatizar isso aí. Calma. Pereira, relaxa, calma. Deixa o Vitor falar. Então, o que eles falam dessa teoria é que existe universo paralelo. Isso. E o que acontece é que, em algum momento, esses dois universos se cruzam. Colapsam. Como não, se eles colapsam, aí dá merda. Na verdade, só dá uma cruzada, assim. Um chablau. É, ó. No cruzamento é o plástico. Isso. Aí dá um chablauzinho. Aí o que essa teoria fala é que nesse universo isso aconteceu. Tipo, nesse universo paralelo, o Mandela morreu. Ah, o Mandela morreu. Ou tava passando Dragon Ball na hora que aconteceu. Na outro universo tava passando Dragon Ball. Exato. Aí tipo assim, isso realmente aconteceu. Não é que todo mundo criou essa memória, mas aconteceu em algum outro universo. Em outra realidade. É. Realidade paralela é outra coisa, né? De conspiratório, né? Ou seja, pode estar acontecendo qualquer coisa. Ah, pode ter exato momento. Pode ter teleporte com reptiliano indo pra Terra Oca em outro universo paralelo. O cara, mas eu acho que isso aí poderia ser rebatizado como efeito Adam Sandler. É, na verdade, que as pessoas. Como assim? As pessoas se confundem da mesma forma. Gostei. Tipo, ah não, mas esse é o Adam Sandler? Ah não, esse é o Ben Stiller. Ah, todo mundo se confunde, entendeu? Tem isso? Adam Sandler e Ben Stiller. Nada a ver, velho. Eu sei quem é o Adam Sandler, eu sei quem é o Ben Stiller. Não, bota a foto dos dois aí. O Ben Stiller... Não, a Naja sabe do que eu tô falando. Ela sabe do que eu tô falando. Que é, na verdade, vocês se confundem, entendeu? As pessoas se confundem da mesma forma. Pode falar, Vitor. Bastante em filme, tipo o Star Wars. É. Qual que é a frase mais famosa dele? Ah, eu vi isso também. Ah, eu sei. I have a bad feeling about this. Não. Uai. Essa é a frase Star mais Wars, famosa. Essa frase tá em todos os Star Wars. I have a bad feeling about this. Tá, mas não é a mais famosa. Que o Darth Vader fala pro Luke. Ah, Luke. Ah, ele não fala I am your father, ele não fala Luke. Isso. Exato. Ah, rapaz, eu sou desse universo, caralho. Mas esse exemplo... Pra mim é mais mas famosa mas pera, é aquela. Mas pera, Pedro, it's a trap. O Pedro começou com o Luke. Aham. Uhum. Mas esse exemplo eu acho que é, assim, talvez uma pessoa divulgou que era com o Luke e ficou mais romântico, mais épico, não sei. Colou mais... O cara que faz a voz do Darth Vader, ele fala. Tipo, vocês pedem pra ele repetir, aí ele sempre repete, Luke, I'm your father. Então, mas não pode ser uma coisa que ficou sedimentada com o tempo? Alguém começou a falar com o Luke, aí todo mundo achou legal e ficou isso mesmo. Aí Naja, quando você universo, ouve um Naja, filme... Outro universo. Não vem me dar uma de Pedro aqui, não. É porque. Cadê? É o time, é o time dos conspiracionistas contra o time dos céticos aqui. É porque no vídeo que eu vi sobre isso, eles davam uns exemplos que eu não me convencia muito, não. Tipo, parecia. Vem pro meu lado, Naja, vem pro meu lado. Quer dizer, é tudo verdade, existe mundos infinitos. Tem um da Cinderela também. Ah. Que ela fala, que ela fala na hora que ela tá na frente do espelho? Não, é a bruxa da Branca de Neve. É porque, a dublagem é espelho, espelho meu. Ah, Branca de Neve? Sim. Cinderela. Não, Branca de Neve. A bruxa Branca da neve. Branca de Neve. Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu. É, mas tipo, no desenho ela fala espelho mágico. Existe alguém mais bonito do que eu? Mas olha só, essa é uma história que também é contada de livrinho. Essa, por isso que eu achei esse exemplo ruim. Então, essa. Mas no livrinho tem. Isso. É, não, essa, mas, esse eu achei um exemplo ruim. Essa do livro tá certa. Essa do livro é Mirror, Mirror. Tá vendo? É feito lá no Sandler. Você tá se complicando nessa sua teoria aí, velho. Mas o exemplo do Mandela... Não, mas o exemplo do Mandela é muito bom. Se você perguntar pra qualquer pessoa, ela vai falar do desenho, sabe? Tipo, todo mundo viu no desenho. Velho, na verdade, essa teoria é pra explicar que as pessoas vão ficando velhas e vão ficando caduca, velho. É isso que acontece. Então vamos lá, galera. O episódio de hoje a gente vai falar de teoria da conspiração. Caralho, filha da puta. O que foi isso? O porra do Fernando, velho. Do nada. Caralho. O episódio de hoje é teoria da conspiração, ô demônio.